começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Sou eu, estamos chegando, mais uma vez estamos juntos. Eu estou muito feliz porque nós estamos sempre juntos neste programa que é meu, é seu, é nosso. Mundo Sertanejo está no ar a partir de agora. Conte para os amigos, conte para os vizinhos. Diego Valadares está no ar com o Mundo Sertanejo. Vamos ouvir, muita música, muita alegria, muito astral, muita energia positiva no seu rádio a partir de agora. Claro, muitos alôs para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Michel Teló canta, abrindo o programa, esse seu grande sucesso. Ai, se eu te pego. Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Que delícia, hein. Ai, se eu te pego. Muito bem, Mundo Sertanejo, é isso aí, música e muita alegria no seu rádio. Meu amigo Nélio Aparecido, em Vargem Grande do Rio Pardo, ouvinte da VGFM. Valeu, Aldinei Pereira, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho, viu? Minha querida Durvalina Antunes, meu amigo Cirilo e os seus amigos, a Rita, o Alisson, não, a Anália, né? A Rita, a Anália, Lagoa, em Vilhena, Rondônia, todos vocês amigos, ouvintes da Vilhena AM, rádio parceira nossa, que exibe nosso programa aí em Vilhena, Estadão de Rondônia. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, a todos vocês amigos ouvintes, né? A Durvalina, o Cirilo, a Rita, a Anália, o Lagoa e todos vocês. Também a minha querida Iraci, um beijo para vocês em Vilhena, tá? Um abraço a todos vocês. São familiares também dos nossos amigos Marcos Henrique e Gustavo, esta dupla que canta bonito, já esteve com a gente aqui algumas vezes, com muito sucesso, né? Também os amigos da Rádio Boqueirão FM, Zé Carlos, Eltinho, todos da equipe da Boqueirão FM, em Cícero Dantas, no Estadão da Bahia. Vamos para Santa Rita de Cássia,

todos vocês amigos de Bom Jesus, Rio Grande do Norte, ouvintes do nosso programa. Ednete Souza em Fortaleza também, ligada no nosso programa. Artemisa Matos em Vargem Grande do Rio Pardo, ligada no nosso programa. A Lidiane Souza em São João do Paraíso, a Silvana Machado, Silvana Vitorino, a Jéssica, todos vocês amigos ouvintes aí da Paraíso FM, um abraço a todos da equipe, muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês. Minha querida Márcia Rodrigues em Governador Nunes Freire, no Estadão do Pará, muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Nailson e a dona senhora Tereza e Ivo em Trombas, Estadão de Goiás, ouvintes da Rádio Serra Dourada FM. Quem canta bonito agora, Gino e Geno, Ela Chorou. Sofreu, sofreu de solidão, e por telefone ela pediu perdão. E eu a perdoei, pra não vê-la chorar. Quando a gente ama é lindo perdoar. Ela chorou de amor, de quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou. Soltou e por telefone ela se entregou. Ela diz que vem e eu vou esperar. Pelo telefone não dá pra se amar. Ela chorou de amor, de quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou. Muito bem, minha querida Maísa Pereira em Montezuma, no Estadão de Minas Gerais, ligada no nosso programa. Meu amigo Ricardo Souza em Humaitá, no Estadão do Amazonas, também ligado no nosso programa. Minha querida Carla Antônia em Goianésia, Estadão de Goiás, ligado no nosso Mundo Sertanejo. Meu amigo Ed Santos em Salvador, Bahia, também ouvindo o nosso programa Mundo Sertanejo. Meu amigo Dailton Nascimento, Dailton Comunicador, né? diretor da rádio, da Super Rádio Atividade em Santa Rita de Cássia, no Estadão da Bahia, também exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Minha querida Flávia Rodrigues, em Jaíba, Minas Gerais. Meu amigo Raimundo, a Marta, a Amanda, do bairro Massaranduba, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, ouvintes da 90.9. Programa todos os dias, às 13 horas. Audiência fantástica. Beijo para Vânia Rocha, todos da equipe. Aí, Neymar Gonçalves, a Areta Promoções, todos vocês, muito obrigado, viu? Minha querida Maria Aparecida, em São Lourenço, também ouvinte do nosso programa, pela Rádio Cultura Sertaneja, em Caçapava. Adilson do Vale, um abraço, muito obrigado. Minha querida Laiane Monteiro, a Lúcia Araújo, a todos vocês, amigos, aí de Santa Luzia do Paruá, ouvintes do nosso programa. Aê, mocinha, amiga da Isa Torres, um beijo para vocês aí, viu? Obrigado pelo carinho de sempre. A Tainá Teodoro, em São José do Intueto, ouvinte do nosso programa, muito obrigado pelo carinho. César Menotti e Fabiano, Caso Marcado. Palavras de amor jogadas ao vento, sua imagem não sai do meu pensamento. Ninguém me tira esta dor, nem as marcas do tempo. O que me falta é coragem pra dizer a verdade e enfrentar o momento. Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída. Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida. Vê se volta correndo pra mim, sem você eu não durmo direito. Quero estar ao seu lado e ouvir de você, te amo de qualquer jeito. Vamos lá, chega pra cá, vem. De amor jogadas ao vento, sua imagem não sai do meu pensamento, né, Léo? Ninguém me tira essa dor, e as marcas do tempo. O que me falta é coragem pra dizer a verdade, inventar o momento. Canta comigo, vai lá. Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída. Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida. Vê se falta correndo pra mim, sem você eu não durmo direito. Quero estar em seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito. Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída. Canta pra mim, eu quero ouvir. Nosso caso é marcado, você é minha vida. Canta alto, eu quero ouvir, vamos lá. Vê se volta correndo pra mim, sem você eu não durmo direito. Quero estar em seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito. Quero estar em seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito. Muito bem, muito mundo sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos de Juara, Estadão do Mato Grosso, Difusora AM, exibindo o nosso programa. O Zé Canhoto, a Vanessa, eles comandam o Tarde Sertaneja, né? Aí pela rádio Juara AM, para todo o Estadão do Mato Grosso. Também o meu amigo Osés Cordeiro, Antônio Girardi, todos vocês, amigos dessa rádio parceira que exibe o nosso programa. Inclusive também tocando a minha nova música aí na programação, né? Quero Você Pra Mim, Cabra Danado, aí na programação local da rádio. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês. Paula Fernandes canta Não Fui Eu.

Um abraço a todos vocês da equipe, da recepção, da faxina, né? Da Copa, que faz esse cafezinho gostoso. A todos da equipe da Rádio Arai FM, muito obrigado. Também os nossos amigos da Rádio Transpaulista Web em São Paulo. Programa todos os dias às 22 horas. Sucesso total, audiência fantástica, né? Um abraço aos amigos da Rádio Guarituba Mais, também exibindo o nosso programa com muito sucesso. Os amigos da Rádio. Cidade FM em Simolândia, né? Meu amigo Gilmar Souza, Cidade FM, Rádio Líder FM em Simolândia. Gilmar Souza, Raem, todos da equipe, aí da Rádio Líder FM em Simolândia, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado pelo carinho. O Jarlison Zender, ele é locutor aí na Rádio Santa Rosa FM, em Santa Rosa de Lima, no Estadão de Santa Catarina, exibindo o nosso programa e com muito sucesso. Muito obrigado, um beijo para vocês aí, ouvintes da Rádio Santa Rosa FM, em Santa Rosa de Lima, no Estadão de Santa Catarina. Paulo Terra, de São Paulo para o Brasil inteiro, canta Em Meu Corpo Vai Grudar. Meus olhos e vai ver. Nascer, fruir a mais pura verdade, sem fingir. Mas não sou eu que vou fazer você acreditar. Mas é o amor que está em mim que vai te convencer que eu te amo. Aí seus olhos vão brilhar como uma estrela lá no céu. Meu corpo vai grudar como uma abelha sobre o mel. Você vai ser minha rosa e eu serei seu beija-flor. Tudo pra fortalecer o nosso laço de amor. E nunca mais vai deixar de me amar. E vai viver para sempre pra mim. E o amor vai voltar a reinar dentro de mim. Meu corpo vai grudar como uma abelha sobre o mel. Você vai ser minha rosa e eu serei seu beija-flor. Tudo pra fortalecer o nosso laço de amor. Muito bem, Paulo Terra cantou para vocês. Um abraço, os amigos da Rádio Paulista FM aí na Grande São Paulo, exibindo o nosso programa Clipe.net também aí na Grande São Paulo, Dudamel e todos da equipe.